de regeneração. Den planet vil forvandle sig til en verden, en bedre verden. Onde haverá somente os espíritos mais ou menos bons, porque nós não somos ainda espíritos puros, que habitam mundos mais felizes ainda. Hvor planeten, hvor der kun vil være her på jorden, de ånder, der er mere eller mindre gode. E Nazareno, por que Deus permite os espíritos maus junto dos bons aqui na Terra? Por que permite os lobos junto das ovelhas, as raposas junto das galinhas? Og hvorfor tillader Gud, at hønsene er sammen med rævene? Allan Kardec pergunta isso aos espíritos. Kardec spørger. E eles dizem que por uma dupla missão. Og ånderne svarer, at det er fordi de har en dobbelt mission. Que para os maus é muito útil porque eles aprendem com o exemplo dos bons. Og det er fordi de dårlige ånder, de vil lære ved hjælp af eksemplet fra de gode. Eles recebem o amor e o carinho das mãezinhas. De får kærlighed fra mødrene. Recebem a orientação segura dos pais. Og forældrenes kærlige tilrettevisning. Amizade e o carinho dos irmãos e dos amigos. Og kærlighed fra vennerne. Eles aprendem com o exemplo dos mestres, dos professores e se melhoram. Og de lærer med eksemplet fra lærerne. Og de bliver bedre. De forbedrer sig. E para muitos é talvez a última reencarnação aqui na Terra. Og for mange af dem er det måske den sidste. E para os bons, Nazareno, por que é útil estar junto dos maus? Og til de gode, hvorfor er det, hvad nytter det, at de er sammen med de dårlige ånder? Bom, primeiro, Deus não está preocupado com o nosso corpo, que é apenas uma roupa. For det første er der, skal vi ikke bekymre os om kroppen, for det er kun en materielle ting. Gud er ikke bekymret om det. O nosso espírito é imortal. Nós apenas trocamos de roupa. Vores ånd er udødelig. Deus não está tão preocupado assim com as nossas roupas, não. Gud er ikke bekymret om tøjet, så at sige. E para os bons é muito útil porque ele serve de prova. Aqui é um mundo de provas. Og til de gode er det godt. Til de gode ånder er det godt, fordi her tjener det som en prøvelse. Og det her er en prøvelsesverden. A nossa prova é receber o mal, suportar o mal. Og vores prøvelse er at være i stand til at gå igennem prøvelserne. E perdoar. Og tilgive. Ajudar. Og hjælpe. Servir, amar os inimigos. Og tjene og elske sine fjender. Prender os bandidos, sim, porque é para o próprio bem deles. Og arrestere banditerne, for det er til deres eget bedste. Para que eles não façam mais maldade, se prejudicando, se comprometendo ainda mais. For at de ikke kommer til at forværre endnu mere sin situation. Mas as nossas prisões deveriam ser reformatórios para ajudá-los a se melhorarem. Men fængslerne, de burde være en slags... E nós não somos umas ovelhas bem branquinhas assim, não. Og vi er jo ikke de rene hvide får. Nós somos aquelas ovelhas cinzentas, com as unhas afiadas, amoladas. Vi er de grå får, med... De dentes também. Grå negle. Og skarpe tænder. Se a gente tocar, ela é capaz dela morder. De er i stand til at bide. Nós fomos os lobos do passado. Vi har været fortidens ulve. Estamos sofrendo na própria carne o que fizemos a outras pessoas em vidas anteriores. Og vi lider i vores egen krop det vi har gjort for andre. Porque Deus é justo. Fordi Gud er retfærdighed. E passamos por aquela prova para aprender realmente a não fazer mais o mal. Og vi har været igennem den prøvelse for at lære at ikke gøre mere. Até para introjetar o aprendizado. Para realmente aprender. Porque não basta ouvir falar que é bom ser bom. Isso não nos transforma em anjos, não. For at incorporere det vi har lært. Porque ouvir falar que é bom não nos transforma em anjos. Fordi det bare at høre at det er godt at være godt, det får ingen til at forvandle sig til engler. O evangelho de Jesus está aí há 2000 anos. Og Jesus evangeliet har været her i 2000 år. Os ensinamentos de Buda estão há milhares de anos. Og Buddha det er endnu ældre. De Maomé, de tantos outros profetas. Og mange andre profeter som Maomé.